refrigera minha alma. Estou aflito sem saber o que fazer. Tu és abrigo das almas desamparadas e o refúgio de quem vive a padecer. A ti clamei na hora da minha angústia. A tua mão, Senhor, veio me socorrer. Aquela dor que eu sentia, tu me libertaste. Agora canto para ti agradecer. Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não visse, e a sua fé não foi em vão. Tua bondade, tu és auxílio daqueles a quem te clama, e fortaleza dos que buscam com sinceridade. Tua palavra, Senhor, é a verdade. Não desampara a quem ama com prazer. A rocha e todo meu sustento, e livramento dos que fazem o teu querer. Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não visse, e a sua fé não foi em vão.